pegar. Massacre vítimas da impunidade. O terror descendo o morro, invadindo a cidade. Cansado dessa merda de sociedade. O capital sobrevive, mas destrói a humanidade. Agora o papo é sério, chega de humilhação, repressão, preconceito, falta de respeito. Eu quero a minha vida que meu Deus prometeu. Se não me der agora, eu vou pegar tudo que é meu. Tudo que é meu. Tudo que é meu. Tudo que é meu. Tem dinheiro pra caralho e gastam tudo com besteira. Corrupção, desemprego, mata uma nação inteira. Coniventes com o império, assassinos, exploradores, gás lacrimogêneo contra os invasores que só querem plantar desigualdades pra viver. Porque a lei aqui é dita pra sobreviver. Sem teto pra morar, sem ter o que comer. Se não me der agora, eu vou pegar tudo que é meu. Tudo que é meu. Tudo que é meu. Tudo que é meu. Tudo que é meu, tomarei então. Versão sinistra, bolada cruel da situação, bocão. Partindo pro ataque, tá sendo a única opção. Já não aguento mais corrupção e ladrão. Querem que aumenta o salário, tem direito a cartão. Que tira onda com a cara da população. E na falta de emprego, salário e educação. Tu tá fudido aí, ou não? No jogo do poder eles são perfeitos. Usam a TV para furtar nosso direito. No BBB do Senado é desse jeito. Imunidade nem pensa pro povo, não tem jeito. Tudo que é nosso tomaremos é desse jeito. Revolução, bata no peito. Bicho vai pegar. Tudo que é meu. Tudo que é meu. Tudo que é meu. Intolerância, massacre, vítimas da impunidade. O terror descendo morro, invadindo a cidade. Cansado dessa merda de sociedade. O capital sobrevive, mas destrói a humanidade. Agora o papo é sério, chega de humilhação, repressão, preconceito, falta de respeito. Eu quero a minha vida que meu Deus prometeu. Se não me der agora, eu vou pegar tudo que é meu. Tudo que é meu. Tudo que é meu. Tudo que...